comerciante de beira de estrada, arrependeu de tudo que fez. Fez um homem comer carne crua sobre a mira de um chimite inglês. O viajante que isto comeu, no local voltou outra vez, mas trazendo uma intimação pra fechar a pensão, esta era a sua vez. O proprietário leu o papel que o chefe da lei assinou, fez de conta que não entendeu, e ao viajante ele assim perguntou: qual motivo tem essa denúncia, se meu lado pra ninguém eu dou? Se eu tiver que fechar esta casa, vou queimar na brasa quem denunciou. Nesta hora chegou sua filha, no assunto ela interferiu. Disse o dia daquela tragédia, muita gente a cena assistiu. Entre o povo que estava presente, avalia a polícia civil. Prova que ele não foi o culpado, foi eu quem dei lado, todo mundo viu. Mas a culpa não foi só minha, só agora eu falo a verdade. Quando aqui chega gente estranha, você manda eu fazer amizade. Se for dono de muito dinheiro, manda até eu dar liberdade. Este é o troco do exemplo que deu, quem denunciou foi eu por minha intimidade. Os processos já estão lavrados pelo Tribunal de Brasília. Ameaça de mão armada, e o outro é por sua família. Você diz ser um homem certo, mas é um certo com cedilha. 7 anos vai ter de xadrez, pois para ter freguês usava a própria filha.